Capítulo 14. Como é frágil o ser humano. Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos, e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego. Deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança. Pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças. Dão o último suspiro e depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão. Não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali, até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim tu protegerias meus passos, em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo.